muito bom, mas não é arriscado eu ficar informando meu CPF assim? O único risco que existe em informar o CPF para as empresas credenciadas é ganhar um prêmio. Dá para conferir a lista de empresas que participam do programa no site www.nfg.cefaz.rs.gov.br. Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, Secretaria da Administração e Finanças. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 7 e 3. A nossa programação fica melhor com a sua companhia. Rádio Itapuí AM 1170. Sou conhecido como beijador de China e vim fazer uma faxina nos beiços da mulher.